Parece que foi por acaso. O acaso parece que fez dele um jogador. Num campo de terra qualquer, o desengonçado, em meio a tanto outros habilidosos clássicos, foi ungido e nomeado. Romerito, o improvável é inevitável e fato. E o fato? O fato vê-se na camisa 10 que carrega. Movimentos agudos no lado esquerdo do campo, mas, olhem, será que ele cairá? Meu Deus, que estranho. Mexe os braços confusamente como um boneco mole. Corre como se na areia fofa estivesse. Ele vai cair. Ele vai errar o chute. Ele fez o gol. A cara de espanto do técnico adversário. A cara de espanto do próprio técnico. Técnica diversa que não parece certa, mas que aplicada é efetiva, pois que será o futebol senão o gol em exclusivo? O malabarismo de foca ou o fraque elegante branco são trocados pela transpiração excessiva, meu arriado de caneleira mostra, e o pragmatismo daquilo que tem que ser feito, sem feitos. Romerito, pragmático que fascina.